famoso de todas as casas de facilidade. Se farra de barão. Foi difícil entender o amor e a paixão. O sorriso e um olhar conquistou meu coração. Moreninha, meu amor, meu bombom, minha paixão. Eu preciso de você e não diga não. Moreninha, você é minha paixão. Eu preciso de você dentro do meu coração. Moreninha, você é minha paixão. Eu preciso de você dentro do meu coração. Bota na pegada do Barão Chuchuzinho. Portão do Arrocha. Foi difícil entender o amor e a paixão. O sorriso e um olhar conquistou meu coração. Moreninha, meu amor, o meu bombom, minha paixão. Eu preciso de você e não diga não. Moreninha, você é minha paixão. Eu preciso de você dentro do meu coração. Moreninha, você é minha paixão. Eu preciso de você dentro do meu coração. Ai, Chuchu, seu boteco mais viciante do Brasil. Apenas com sua imaginação. É só seu, Moreninha, o meu coração. Não me julgue, apenas com sua imaginação. É só seu, Moreninha, o meu coração. Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você. Oh, oh, meu amor, minha paixão. Não fique com ciúmes quando eu sair. Te amo, meu benzinho, não vou te trair. Eu não vou te trair. Não me julgue, apenas com sua imaginação.